DJ Kingtana, drop my nigga. Chamou no Killa Cam, sempre lucrando bem. Dinheiro é combustível pra malandro viver bem. Meu mano, tô no beat, e o mano Dom faz beat. Sempre no apetite, rumo a Miami Beach. Quer um conselho, nego? Olha só como eu chego. No tapete vermelho, gerando muito emprego. Contar dinheiro virou rotina depois que eu lancei minha própria firma. Monopólio é notório. Escritório pra fazer meus negócios não é em qualquer lugar. Monopólio é notório. Escritório pra fazer meus negócios não é em qualquer lugar.